Começando, Nerd Patriarca de volta e You Can Handle the Truth Battleship. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Agora eu estou esperando um filme sobre jogadores de bocha enfrentando raças alienígenas. E hoje eu tô aqui com o Everton. E tudo foi por um burrito de frango. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. God. What a case. You get to be a part of justice. Your Honor, I'm not done. I demand a trial by combat. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio, dessa vez um quadro novo, um programa novo, um episódio novo aqui nessa bagaça, nesse podcast, You Can Handle the Truth, ou na tradução literal, Ivaldo? Só os medrosos sentem medo. Quase isso, você não suportaria a verdade, uma das frases mais icônicas do cinema, dita pelo Jack Nicholson, no seu personagem Uma Questão de Honra, ou A Feel Good Man. A gente vai trazer para esse podcast um quadro em que a gente vai simular um tribunal, vamos escolher um filme, obviamente, que foi muito mal de crítica, foi talvez mal de bilheteria, mas principalmente mal de crítica teve. E a gente vai sortear aqui um participante para acusar esse filme, isso é, continuar detonando ele, um participante para defender o filme e um juiz que vai no final decidir se esse filme é realmente uma bosta, como a crítica disse, ou se ele tem salvação, é um filme bom e a gente vai contra todo mundo. Para começar esse podcast, a gente escolheu Battleship, A Batalha dos Mares, um filme lançado em 2012, dirigido por Peter Berg, que já tem no seu currículo Hancock, e Hancock acho que é o filme mais famoso que ele já lançou, que também não foi um sucesso de crítica, mas Battleship chegou no ano de 2012 ali com um grande orçamento e foi um fracasso de crítica e foi muito mal de bilheteria também. Na época o filme custou cerca de 200 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou 300 milhões de dólares, então para ele, se você não faz o dobro de bilheteria, o filme é um fracasso. E o filme realmente foi um fracasso. Um dos motivos para esse fracasso, o Peter Berg, o diretor, ele frisou bem que o filme saiu na mesma semana de Os Vingadores. Aí ele falou que realmente não tinha muito como disputar e que o filme ia ser um fracasso de bilheteria. Mas, segundo a crítica, o filme é um fracasso de bilheteria porque o filme é uma bosta. Realmente, a crítica acabou com esse filme. Então, sem mais delongas, a gente vai sortear alguém pra atacar, alguém pra defender e alguém pra ser o juiz que vai conduzir esse podcast. Isto é, o host não vai ser o juiz necessariamente. A gente vai sortear. Bem, mas antes de fazer esse sorteio, deixa eu perguntar o que cada um aqui nesse podcast acha de Battleship. Então, contra a ideia do mundo inteiro, eu gosto muito desse filme, acho ele um filme divertido, um filme até bem feito, ótimos efeitos gráficos, enfim, eu gosto dele. Eu sei que tem seus problemas, mas fazer o quê? É um filme que eu gosto bastante. Eu acho ele um filme muito bem feito, mas muito com uma história muito ruim, cara. Com umas partes da história que são muito ruins. Mas em aspecto técnico, eu acho ele bem feito até tal, mas puto de resto. Bem, eu acho o filme uma imensa porcaria, eu acho que eu concordo com a maioria das críticas, o filme é muito ruim em vários aspectos, tem uma coisa ou outra que se salva, mas como todo, o filme é muito ruim. Então, aqui a gente já tem opiniões diversas, né? Tem uma pessoa que gosta de Battleship, então isso pode ser interessante. Então vamos fazer esse sorteio pra ver o que cada um vai fazer nesse podcast, como cada um vai lidar com Battleship. Bem, vamos sortear então, pela ordem, o juiz. Eu tenho um sistema tecnológico de sorteio, o mesmo que eu usei nos torneios aqui, quem já conhece o podcast sabe que tem os torneios e tem um sistema avançado de sorteio aqui. O mesmo sistema do filme Battleship. Você manda o sinal pra um satélite que ele manda de volta o nome de quem vai fazer o quê? Totalmente, Valdo. Muito bem. E o que eu vou sortear na ordem? O juiz, o advogado de ataque e o advogado de defesa. Lá vamos nós. O juiz vai ser o Everton. O advogado de ataque vai ser o Ivaldo. E o advogado de defesa vai ser o Vinícius. Que merda. Puta que pariu. Esse debate vai funcionar da seguinte maneira: a gente escolheu três pontos aqui do filme, três pontos globais que envolvem vários aspectos do filme pra gente discutir, e no final o juiz vai dar a sentença se esse filme vai ser salvo ou não. A gente vai discutir roteiro, história, né, obviamente. A gente vai discutir efeitos especiais, efeitos técnicos, e a gente vai discutir os personagens e os atores do filme. São esses os três critérios que a gente vai discutir, começando por roteiro e história. Ok. Vamos lá então, pessoal. Ordem no tribunal primeiro, todos em pé. quiser, por favor. Vamos lá, o primeiro tópico é roteiro e história. Então, Ivaldo, você como advogado de ataque, o que você tem a me dizer do roteiro e história desse filme Battleship? O que você acha de negativo nesse filme? Ok, por mais que esse filme me agrade em vários aspectos, vamos lá. Esse roteiro, o enredo do filme em si, tudo que gira em torno da história, sofre de alguns males que tornam ela muito fraca e mais visualmente bonita do que algo que traga algum peso, algo que traga alguma trama mais complexa, né, que a gente vê em vários outros filmes. Começando do início, quando eles se tratam da questão de encontrar um outro planeta, um planeta que seja possível a existência de forma de vida evoluída, tecnologicamente, uma civilização mais evoluída, e você tem todo aquele campo mostrando a posição do planeta, que ele está na zona habitável da sua estrela, não está nem tão longe, nem tão próximo do seu sol, ou seja, tem água líquida, tem um tamanho semelhante à Terra, o sol é semelhante ao sol da Terra. Você fala, tudo bem, estou entendendo. Agora, quando você chega num certo ponto no filme e você descobre que os alienígenas não se dão bem com a luz do sol, então já tem logo de cara um artifício meio inútil que não serve para nada e é completamente desnecessário pro enredo e pro desenvolver da história, a não ser por um único aspecto: servir para que as atitudes do nosso péssimo protagonista deem certo. Ou seja, o alienígena tem que ter uma fraqueza que é para o nosso protagonista poder fazer alguma coisa e fazer com que tudo se encaixe a favor dele. Então isso é um ponto meio fraco em um só dos aspectos do enredo da história. Vou trazer outros. O advogado de defesa tem alguma coisa a dizer sobre... Eu tenho algumas coisas para dizer. Primeiro de tudo, o protagonista não é fraco. Eu acho que eu discordar do Ivaldo nisso, porque o protagonista, ele é um cara que batalha pelo que ele quer. Desde o começo do filme, ele protagoniza uma das cenas mais hilárias que eu já vi, que é ele indo atrás do burrito pra namorada dele. Aquilo realmente não é qualquer um que faz. Ele atrás do burrito, então você acha que é uma... você acha que é uma atitude de um grande herói, então. É uma atitude pequena, mas que durante o filme cresce porque mostra o valor dele, entendeu? O que ele faz por uma pessoa. E durante o filme ele salva várias pessoas de maneiras diferentes. Logicamente não com o burrito, mas o burrito é só um pequeno exemplo dentro do que acontece dentro da película. Outra coisa, a evolução dele durante o filme é muito boa, a gente tem que pensar nisso. Ele é um cara que perde o irmão desde o começo do filme e o roteiro constrói muito bem como ele vai tomar o lugar como principal almirante, capitão, seja lá o que for ali do navio, e vai evoluir na história utilizando todos os seus comandados subalternos ali dentro. Então, absurdo. Eu acho que ele manda muito bem nisso. Absurdo, eu discordo. Pode falar. Você mencionou a questão dele ter um time cômico, dele fazer aquela cena do burrito pra impressionar a garota, e que disso, em certo ponto, mostra que ele tem atitude, e você mencionou da evolução do personagem ao longo do filme, o que ele conquistou, o fato dele comandar toda aquela tropa, o fato da morte do irmão dele ter causado um grande peso pra ele. Eu discordo completamente de você por um simples motivo. O início do filme, toda aquela parte inicial onde você conhece o protagonista, é uma das coisas mais chatas que o filme apresenta, porque de cara você sabe que ele, você percebe que ele é um rapaz impulsivo, um tanto quanto infantil, irresponsável. Não tem ideia das atitudes que ele está fazendo, ele age por impulso, não é um cara mais centrado, um cara que pensa antes de agir. Você falou da questão da evolução do personagem, eu já achei um furo muito grande do roteiro, que você vê ele roubando um burrito de frango, e depois que o irmão dele chega e fala, você vai para a marinha, você já vê que ele é um comandante de armas de um navio, de um coraçado, de uma embarcação militar extremamente armada. Ou seja, o cara que era um completo idiota, que assaltou um burrito de frango, quase, né? Até porque ele pagou, mas tudo bem. Agora é o cara que comanda a artilharia pesada de uma embarcação de guerra. Ou seja, não condiz muito ele ter crescido tão rápido em tão pouco tempo, mesmo sempre o roteiro mostrando que ele só comete erros, o próprio pai da namorada dele odeia ele, tanto que vai expulsar ele da marinha. Antes da invasão alienígena, ele tá pra ser expulso. Ou seja, você nota que ele é um personagem que não vale pra nada. E você mencionou até a morte do irmão dele como um dos pontos que faz com que ele cresça ao longo do filme. Eu discordo, porque em primeiro lugar, o que causou a morte do irmão dele foi a atitude impulsiva dele do Alex de simplesmente olhar pra uma nave alienígena e falar, ah, abre fogo, começa a atirar. O irmão dele, desesperado, tentou auxiliar ele, e mais uma vez o filme põe uma cena gratuita só pra poder tentar construir o protagonista, fazendo com que o irmão dele morra naquele momento pra dizer que ele vai evoluir. Só que depois disso, a primeira atitude que ele toma é pegar o barco e se jogar na frente do alienígena. Os caras que olham pra ele, os subalternos dele, olham pra ele e falam, meu, se liga, o navio do Nagata lá tá afundando, mas tem gente na água, vamos salvar eles, o que você tá fazendo? Ou seja, você não tem uma boa construção de personagem ao longo do filme, não. Pelo menos até a batalha inicial não tem muita coisa boa, não. O advogado de defesa tem como explicar como ele evolui de um assaltante mal sucedido de burrito a um comandante do exército americano, da marinha americana? Olha, eu acho que o filme todo é construído em base do patriotismo, né? Patriotismo esse que é marca registrada desse protagonista, né? E, mesmo com todas as divergências que ele tem com, por exemplo, os japoneses, ou por exemplo, as outras pessoas ali dentro da tripulação, ele tenta, durante todo o filme, unir ele, esses personagens, para lutar contra os alienígenas, no caso, né? Eu acho que uma pessoa que une as outras, ou então tenta transformar o ambiente num ambiente bom pra você trabalhar, né? Porque ele tá trabalhando, né? O trabalho dele é na marinha, então ele tá trabalhando. Num ambiente bom pra você trabalhar e enfrentar alienígenas, cara, esse cara tem que ser louvado de alguma forma. Esse cara tá fazendo um bom trabalho. Eu discordo desse ponto também. Você tem outros pontos a discordar, advogado de ataque? Sim, compreendo isso que meu amigo acabou de dizer, mas a gente não pode esquecer que por mais que ele estava no comando da embarcação, quando eles se juntam todos naquela embarcação, a embarcação do Nagata também é destruída, eles resgatam alguns os sobreviventes, você vê que no primeiro momento em que é necessário usar de estratégias militares para confrontar o inimigo, quem toma a frente é o Capitão Nagata, e o próprio Alex chega e fala, por favor, tome a frente, pode se sentar na minha cadeira, Capitão. Ou seja, ele não tem voz de comando, e muito menos tem capacidade de tomar as atitudes que foram tomadas pelo Nagata, que salvou a embarcação naquele momento. Discordo de você, já posso falar? Pode. Não existe atitude mais louvável que a humildade, Bob. Vai por mim. O cara teve a humildade de ceder o cargo e o comando dele pro Capitão Nagata, que era mais preparado no momento, atuar ali pra poder defender a humanidade. Então, o ato dele é totalmente contrário ao que você tá falando. É um ato de heroísmo de verdade, cara. Porque abrir mão de um cargo e de uma liderança pro outro, e outro, não era um japonês, hein? Tem todo o histórico de Pearl Harbor por trás. Sim. Então é tipo uma atitude louvável. Eu tava lendo aqui nos autos, o advogado de defesa, ele colocou que a referência ao jogo de tabuleiro foi muito bem feita. O que você acha disso, Ivaldo? Esse aspecto, de fato, eu tenho que concordar. Foi uma menção bem interessante. Aquela ideia de estar se adaptando um jogo de tabuleiro clássico, como Batalha Naval, pro cinema, gera toda essa dúvida de como será que ele vai fazer isso e onde será que ele vai encaixar isso, a ideia do jogo de tabuleiro. E esse momento foi bem inventivo, de fato eu gostei. Por mais que eu achei um pouco exagerado ter uma boia a cada 5 centímetros pra medir tsunami e conseguir planilhar tudo aquilo ali. Mas então, no geral... Então o senhor é a favor do argumento do advogado de defesa? Sim, nesse quesito sim. Tudo bem, não, sem problema. Advogado de defesa, o advogado de ataque nos autos, ele deixou claro que eles usam um navio museu que deveria estar sem munição como a última arma de ataque. O que você me explica dessa situação? Eu acho que quem fez esse comentário, no caso o advogado, ele não tem conhecimento nenhum de como funciona a marinha americana, porque se o navio tá lá, você pode ter certeza que ele tem equipamento para uma eventual batalha, e caso acontecesse uma invasão alienígena, é exatamente o que acontece no filme, e a situação é verídica ali, se acontecer de fato alguma coisa aqui, você pode ter certeza que vai ter um navio museu lá equipado pra batalha. Pode falar de ataque, tem alguma coisa a pontuar sobre isso? Só pra entender, no caso então, o senhor acha de fato que o exército americano tem em prontidão navios que são museus de 40, 50, 70 anos atrás, que são museus extremamente armados e preparados para enfrentar qualquer ameaça alienígena em qualquer momento? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta, eu tenho contato na marinha americana que me informaram exatamente isso. Genial. Mais alguma coisa que vocês queiram pontuar na questão do roteiro e da história? Tem uma coisa nesse roteiro que é fantástica, que é a utilização dos heróis antigos de guerra, dos aqueles marinheiros ou capitães que são aposentados, e o filme traz isso num momento, assim, de construção de roteiro muito bom, que eles realmente são necessários. O Ivaldo tá falando da velharia, do museu do navio, mas aí tem essas pessoas antigas, velhas, idosas, mas que salvam a pátria no final. Exatamente isso que o filme retrata, e retrata muito bem. Ivaldo, você tem alguma coisa pontuar sobre isso? Não, nada a declarar. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: o roteiro, o enredo, a história em si se desenvolve em muitos momentos apenas para poder favorecer o protagonista ou outros personagens que seja, para que tudo dê certo e tudo fique encaixadinho na hora certa, quando o roteiro precisa, na hora que ele precisa, em momentos específicos. Por exemplo, até mesmo na questão dos alienígenas, uma coisa que achei meio desnecessária foram as Beyblades que eles lançaram, e que lançaram de forma aleatória, ok, destruiu uma base militar onde tinham lá helicópteros, né, do exército, até aí tudo bem, mas em seguida eles destruíram uma ponte sem nenhum motivo exato que dê para se compreender dentro do conflito. A gente poderia até mencionar que poderia ser uma ponte onde tropas do exército poderiam ir com tanques de guerra, não sei lá. Só que os inimigos estão no meio do oceano, então não tem um motivo muito específico, além de demonstrar que eles têm poderes, são fodões, ou seja, um artifício desnecessário só para poder mostrar aquele velho lema do maior, do mais e maior, sabe? Encher de linguiça dizendo que eles são poderosos, uma coisa que não levou de nada para lugar nenhum. Eu queria entender por que existe isso no filme. Você consegue explicar, Vinícius? Por que as Beyblades gigantes lá destruíram a ponte? Por que elas são esquecidas no meio da história, depois voltam? Esse tipo de coisa. Isso acontece, Ivaldo, porque primeiro, é uma tecnologia muito avançada, né? Você percebeu que é uma tecnologia muito avançada, né? Você viu como funciona. E assim, eles não podem usar toda hora, porque eu imagino que a nave alienígena tem um tempo de carregamento, tem um arsenal limitado também, não dá pra usar o filme inteiro. Então eu acho que o roteiro soube explorar muito bem o tipo de equipamento que essas naves alienígenas usam durante a película, durante o filme. Então eles usam às vezes aqueles mísseis, usam às vezes essas Beyblades gigantes, porque não dá pra usar tudo de uma vez. Eles têm que recarregar, é uma batalha e a munição acaba, tanto pros humanos quanto pros alienígenas. Ok, então me explique por que, em vez de destruir pontos aleatórios, eles não soltaram as Beyblades para destruir vários navios que estavam alinhados e com extrema dificuldade de desenvolver uma posição de combate, e não destruíram todas aquelas frotas que estavam lá, eliminando de fato inimigos que estavam próximos a eles. Porque o filme tem que construir um roteiro e que não acabe muito rápido, né? É isso que eu acho que é o principal argumento. Digamos que não foi um bom argumento. Fechando essa etapa de roteiro e história, vamos seguir, né? Vamos seguir porque temos outras partes para debater. Então vamos lá, a segunda parte que a gente vai debater são os efeitos especiais e os aspectos técnicos do filme. Ivaldo, você que é o advogado de ataque, o que você tem a criticar sobre esse item? Certo, em geral, os efeitos especiais, os efeitos visuais do filme são muito bons, são muito bonitos. Não é esse o problema. O grande problema do filme é que em grande parte das vezes os efeitos especiais são inseridos em momentos ou desnecessários ou forçados. E com isso às vezes você tem um momento que poderia ser épico, poderia ser marcante, muito bonito de se ver, só que é entregue num momento tão aleatório que você não tem esse peso, você não absorve aquela, nossa, que coisa legal. Defina aleatório, que é em que momento é esse? Dê um exemplo, por favor. Certo. Por exemplo, um momento que deixa você com uma pulga atrás da orelha sem entender o que tá acontecendo. Quando o Capitão Stonehopper, ele aperta, sei lá, a buzina do barco, ele emite um sinal de alerta lá pros alienígenas, que responde com um Sonic Boom gigantesco que danifica a embarcação e até fere, machuca os homens que estão presentes ali no local. É uma cena bonita, ok? Tem um bom uso de efeitos digitais. Só que ao mesmo tempo, o barquinho do Alex Hopper tá na frente da nave que usou o ataque, não sofre quase nada, além de sentirem dor no ouvido. Ou seja, é um belo efeito empregado num momento que não faz muito sentido. Os efeitos visuais do filme, como o próprio advogado de ataque disse, são espetaculares. Isso aí é indiscutível. São muito bonitos os efeitos de explosão. Eles vinham. Claramente o Peter Berg veio de uma escola Michael Bay de fazer ação, e isso não é ruim. Ele colocou efeitos especiais de explosão. Os efeitos especiais, os equipamentos alienígenas, as naves alienígenas, as explosões, os ataques das batalhas, as armaduras dos alienígenas têm que ser ressaltadas, que são muito bem feitas. E logo quando aparecem os alienígenas também, são bem feitos. Então eu acho que efeito especial, o filme tá bem servido e funciona muito bem. Tomadas do mar, assim, você vê os navios enfileirados, a proporção como você vê eles na batalha ali no mar é muito bem feito mesmo. E uma coisa a ressaltar também, é um aspecto técnico que torna o filme mais grandioso que ele já é, essa batalha ser maior, é a trilha sonora do filme, que é muito boa. Tanto a trilha sonora original quanto as músicas que tocam, por exemplo, esse DC. Não tem como o filme ser ruim que toque CTC. Então é mais um ponto positivo pro filme. E Valdo, você tem alguma coisa a falar sobre a trilha sonora? De fato, a trilha sonora é muito boa, bem encaixada. Nada a declarar. Eu já ganhei, porque o advogado de ataque só tá elogiando o filme. Eu já ganhei. É, você tá concordando com os argumentos do advogado de defesa, hein? Não tem problema, eu tenho os meus. Eu tô bem seguro do que eu tô falando. Bom, a questão do design das naves, que vocês têm a falar sobre isso? O design das naves não é de todo ruim, só que é um pouco caótico, com muitas peças se conectando, se encaixando, subindo e descendo, abrindo e fechando. Então, poderia ser um pouco mais polido, poderia ser uma coisa mais bonita, mas não é de todo incômodo. Só que é um pouco forçado também, principalmente na nave final, que é bem exagerada e acaba não servindo pra muita coisa. E, como eu já mencionei anteriormente, as Beyblades, que pra mim não deveriam nem ter existido no filme. Eu já comentei, as naves são... O design é muito bonito, muito bonito. Eles fizeram um design que encaixa bem ali numa batalha aquática, né, como submarino, e como a nave desliza na água, assim, é muito bem feito, cara. Eu gostei bastante, e eu tenho certeza que quem assistir vai elogiar esse ponto do filme. Que mais dos efeitos especiais, dos aspectos técnicos, vocês têm pra falar? Eu gostaria de perguntar pro meu amigo aqui, advogado de defesa, é o que, se ele já assistiu as visões da Raven. Você já assistiu as visões da Raven, advogado de defesa? Já assisti as visões da Raven. Certo. E ele poderia me explicar por que que em determinado momento no filme, quando o protagonista vai dar uma de herói estilo Prometheus e vai mexer no alienígena sem nem sequer estar usando uma luva ou uma máscara, ele recebe uma visão da Raven com super efeitos tecnológicos que não leva de nada a lugar nenhum. Você consegue explicar isso? Eu consigo, mas assim, na verdade isso não é um problema do filme, isso é um problema de pós-produção e de consequente bilheteria, que como o filme foi mal compreendido, eu vou te explicar. Recentemente a gente teve num cinema um filme chamado Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E nesse filme tem uma cena que... Esse filme Batman vs Superman não faz parte dos autos. Não, eu tô usando ele como exemplo pra eu chegar no meu argumento nesse filme, fica tranquilo, vou chegar lá. Posso continuar? Excelência, por favor, viu? Seu bosta. Vou ter que chamar o Meirinho, cara. O cara não me respeita. Nesse filme, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, a gente tem uma cena em que o Batman encontra o Flash e ele traz umas coisas do futuro totalmente diferente, de outra dimensão, que não tem relação nenhuma com o filme. O que acontece? Aquilo seria uma ideia de continuação que não vai existir. Mesma coisa que acontece aqui em Battleship. No momento que o nosso protagonista, que eu gosto muito, mas porém não leio, não recordo o nome no momento, ele encontra o... ele tem essa visão do alienígena, o diretor, o Peter Berg, a Universal Pictures e a Hasbro, que são os produtores do filme, tinham a intenção do Battleship ter uma continuação, se tornar uma franquia. Quem sabe assim como Transformers. Só que, como o filme não foi muito bem de orçamento, a ideia foi descartada. Pra aquele filme, realmente, não funciona essa cena, mas você tem que pensar no todo, numa franquia, numa continuação, que essa eu tenho certeza era a ideia dos roteiristas e do diretor do filme. Bom, vocês têm mais alguma coisa com relação a efeitos especiais e aspectos técnicos? Porque vocês já fugiram do assunto. Então agora eu vou querer encerrar. Vocês têm mais alguma coisa a pontuar? Mencionando os efeitos especiais, então eu gostaria de fazer levantar mais um argumento. A batalha final, onde o USS Missouri vai enfrentar a... Vamos batizar de nave-mãe lá dos alienígenas, e ela se levanta do mar, se arma, mostra todo aquele equipamento, todo o arsenal que ela possui. É, no momento em que o nosso barco museu de muitos anos de história dá um drift na água, desviando do ataque e começa a atirar toda a sua salva de balas, enfim, todo o seu arsenal lá, entra em combate, e de fato é muito bonito. Por que cargas d'água? O que aconteceu ali? O que é aquela cena caótica de pedaços de ferro caindo pra todo lado, e luzinha no olho de alienígena, e barco dando drift, e depois um corte macabro? O que você consegue me definir dessa cena? Como é que você consegue dizer pra mim que ela consegue ser boa? Eu vou te definir. Numa batalha real, as coisas são caóticas. O diretor, com certeza, estava com a intenção de representar o máximo possível a realidade, ou que o telespectador, o cara que está assistindo o filme, ele se enxergue ali naquela batalha. Eu acho que essa foi a verdadeira intenção. Por isso que a cena funciona muito bem. Então, no caso, se o senhor pegar uma embarcação de 270 metros, o senhor conseguiria fazer um drift na água? Eu não, mas com certeza o cara que fez, ele tem muitos anos de prática, experiência profissional para realizar aquela manobra que ele realizou com perfeição no filme. Você tem mais alguma coisa? Não. Eu não tenho. Então vamos pro próximo tópico. Bom, a questão agora é o elenco e os personagens. Especificamente o elenco e os personagens. O que vocês... Vamos começar então com o protagonista, né? Com o Taylor Kitsch ou o Alex Hopper. Primeiro do ator, do ator que vocês acham dele. E depois o que vocês acham do Alex Hopper. Bem, primeiro a gente tem que elogiar esse protagonista, né? O tenente Alex Hopper, vivido pelo Taylor Kitsch. Ele conseguiu trazer bem um personagem carismático, que realmente se importa com quem tá ao redor dele. Como eu comentei ali no começo da discussão, é um protagonista que funciona muito bem pra esse time, pra esse filme. O irmão dele, infelizmente, ele serviu como uma das pontes de construção do personagem do protagonista, que é uma das perdas e o que faz ele melhorar, né, de certo aspecto, mudar quem ele é. Mas eu não perguntei do irmão dele, mas tudo bem. Você comentou do irmão dele? Não, falei do Alex Hopper, que é o protagonista. Se atente, por favor. Você falou Stone Hopper. Tá? Não, eu falei Alex Hopper. O senhor está querendo colocar palavras na minha boca? Ivaldo, que você tenha falado do protagonista? O protagonista do filme é um dos piores pontos, porque ele não funciona bem sozinho. Ele é um personagem completamente estável, impossível, irresponsável, sem voz de comando ou noção de responsabilidade. É isso que grande parte do filme mostra dele, nas atitudes que ele toma, e ao mesmo tempo tende a fazer tudo funcionar de forma linear para justificar um grande crescimento, uma grande evolução dele, principalmente no final do filme. Mas para mim é um dos personagens menos funcionais do filme, que só funciona graças às peculiaridades do roteiro que tentam ajudar ele ali por debaixo dos panos. Bom, vamos lá, o segundo ator é o... Vamos falar de um cara que é bem famoso, né? Ele tá nesse filme também, que é o Liam Neeson. É um cara bem conhecido. O que vocês têm a dizer sobre ele no filme? O Advogado de Ataque pode começar. O Advogado de Ataque, sabe quem é o Liam Neeson? É aquele cara que faz comercial da Coca-Cola. Não, eu sei. Não, nada a declarar sobre esse ator. Excelente. Não tem nada a declarar, porque realmente o papel dele é um papel simples, concordo, pelo gabarito do Liam Neeson, mas que funciona muito bem. Ele é o almirante. Ele é o cara que comanda tudo ali. Apesar dele não estar na batalha, por quê? Porque o roteiro do filme e a construção preferem tirar o almirante da jogada durante o filme pra deixar os que são ali, os capitães, outras pessoas que estão ascendendo ao cargo, não só o protagonismo, né? Ali crescendo, porque ele já é considerado o maior de todos e todo mundo sabe disso. Então ele aparece nos momentos pontuais do filme, não interfere na batalha e também não faz falta, mas não porque ele não é um personagem interessante, mas sim porque ele deixou tudo pra esses outros personagens aparecerem. Como a pessoa acho que mais famosa, talvez, no filme é a Rihanna, né? Sim. É o primeiro filme dela. O que você tem a falar sobre ela, Ivaldo? Tá completamente gratuita no filme, talvez mais pela fama que ela tem na música do que qualquer outra coisa, até porque é o primeiro filme que ela tá participando, e tudo que gira em torno dela também é tão forçado quanto que acontece com Alex Hopper. Então, uma personagem que não tira, mas também não adiciona muita coisa ao filme. Vinícius? Bem, um filme, ele nem sempre é feito só de personagens que se destacam muito, né? O personagem da Rihanna é um personagem simples, que tá ali fazendo a sua função, faz muito bem feita. Tem uns alívios cômicos interessantes, principalmente quando ela interage com o personagem do Jesse Plemons, que é o Ward. E eu acho que ela rendeu, mandou bem ali no que ela tinha que fazer. São frases simples, não tinha muito o que fazer. O personagem dela é importante ali pra batalha e eu acho que funciona muito bem. Se ela cantasse um Diamonds, eu acho que funcionaria melhor, Umbrella, mas não precisou apelar pra isso, né? Ela funcionou como uma personagem mesmo, só ela. E outra, ela tem uma cena muito importante que fala que o pai dela sempre soube que os alienígenas iam chegar. Isso é emocionante, cara. Vamos lá. O mais um ator é o Jesse Plemons, também conhecido como Matt Damon do mal. O que você tem a dizer sobre ele? Vinícius, você pode começar. Posso começar? Então, como eu comentei, a interação dele com a personagem da Rihanna funciona bem, é legal. Ele também funciona um pouco como um alívio cômico ali daquela tripulação. No meio da batalha você vê que é um cara que tá com medo e tal, mas mesmo assim ele enfrenta o seu medo e continua ali na batalha, não desiste, continua seguindo as ordens. Então é um cara que... um personagem que eu gostei bastante. Alguma coisa a declarar, Ivaldo? Chamar de engraçado um personagem que faz piadas aleatórias em momentos desnecessários e que a maior função no filme foi mostrar a foto de um calango e dizer que o sol arde no olho dele, pra mim não constrói um personagem que funciona muito bem, não. Pensando aqui em quais personagens ainda compensa falar, eu acho que eu vou falar só de mais dois personagens. O Yugi Nagata, vocês podem falar já direto sobre os dois. O Yugi Nagata e o Capitão Mick, que ajuda a namorada do Alex Hopper. O que vocês têm a dizer sobre eles? Vencedores, né? Principalmente o Capitão Mick. O Capitão Mick é um vencedor, ele tem o problema lá. Uma coisa bem interessante do filme é como eles mostram os marinheiros ou os componentes do exército americano depois que vão pra guerra. Então tem parte do no corpo perdida, tá? E tem que lidar com aquela batalha diária de usar uma prótese, de tentar conviver com aquele problema. E o Capitão Mickey funciona muito bem como defensor da namorada do Roper, do Hopper. Tem uma batalha incrível com um alienígena e mesmo com toda a dificuldade ele consegue vencer. E o comandante Nagata. Ele funciona muito bem como ali quase um antagonista, né? Ele é totalmente o contrário do personagem principal, mas é aquela diferença que se completa, sabe? Então por isso que, como eu comentei mais cedo, ele deixou o comando ali. E o cara que tem as ideias, a ideia realmente da batalha naval vem dele, então é um personagem essencial pra trama. Funciona bem também, principalmente quando ele tem aquela ideia. Evaldo? Certo. O personagem do Mickey Canales tem sua importância na história, tem toda aquela a questão de como o advogado de defesa mencionou, de soldados que perdem um braço, uma perna, mas, sinceramente, tá completamente gratuito. Num dos piores momentos que constam no filme, que é a parte da ilha, que pra mim é completamente aleatória, não vai de nada pra lugar nenhum, é completamente gratuito, e tá ali, sim, pra homenagear esse tipo de soldados, só que é uma homenagem meia, muito entregue nas caras, sabe? Ah, vamos colocar um personagem desse tipo, com esse tipo de deficiência, que vai vencer um super alienígena extremamente armado na mão, só pra poder construir e dizer que estamos homenageando. É um quesito fraco, acho que desnecessário. Poderia homenagear de outras formas, ou homenagear outras coisas, enfim. Não foi necessário, não foi tão importante pra pro filme em si, pro enredo do filme. E o Capitão Nagata, concordo plenamente, é estrategista, é um personagem interessante, é o contraposto do Capitão Alex, mas ter aquela briguinha no início do filme também foi uma coisa completamente gratuita, só pra dizer que o Alex tem que ter conflito com algum outro tipo de capitão, e que o Alex também é machão, também sabe sair de frente com outros capitões, também completamente desnecessário, mesmo sendo um ótimo personagem. É capitão, Zivo. Obrigado. Não. Só pra achar pra desestabilizar seu emocional. Eu já tô tendo que criticar o filme que eu gosto, já tô completamente abalado. E eu tô tendo que defender. Tá foda isso aqui. Eu acho que vocês não tem mais o que falar, né, sobre esse filme. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a pontuar. Eu não. Evaldo? Tô vendo aqui de qualquer coisa ou só personagem? Pontuar considerações finais. Considerações, tá bom, peraí. Vou fazer também. Pode fazer. Considerações, só pra terminar então, minhas considerações finais são que o filme apresenta, o filme é um cinema pipoca, pra você ir ao cinema ou você assistir na sua casa e se divertir com a cena de ação, com um plot simples, né? O roteiro é simples, mas os personagens são cativantes, o filme funciona bem, os efeitos especiais são muito bons, os alienígenas têm um design muito legal, então o filme demora um pouquinho, mas você fica entretido o tempo inteiro. Por mais que, de fato, o filme é uma boa diversão, tem bons efeitos especiais, tem cenas interessantes, mas a partir do momento em que você não tem uma boa construção de personagens, que são um dos pontos mais importantes do filme, e a partir do momento que você começa a notar que certos elementos acontecem para favorecer uma falsa construção de um personagem que não cresce ao longo do filme, o filme se torna meio fraco, ou bobo, ou simplesmente para você assistir, para ver uma batalhazinha, uma lutinha e só. E para provar isso, você pode levar em consideração a cena final, que após você ter o confronto com a nave-mãe, o filme simplesmente corta do nada, sem explicar nada, sem mostrar nada, e já mostra a condecoração de um dos personagens mais instáveis e irresponsáveis de todo o filme, que é o Capitão Alex Hopper, o que não faz sentido algum quando você foca nas batalhas, ver aquela cena. Então é um filme que você tem que abrir muito a mente e procurar só focar na batalha, porque se você for procurar a história e se apegar aos personagens, você não vai conseguir curtir muito. Eu acho que vocês explicaram muito bem, parabéns pelos argumentos. Agora é a parte da sentença, né? O que eu acho? O filme realmente, que nem vocês apontaram, tem alguns pontos no roteiro que deixa o filme bem ruim. A parte do burrito é desnecessária. Ou esquecer a Beyblade gigante também no meio do filme, pra mim é um negócio muito estranho. O navio museu funcionar é muito estranho. Ao mesmo tempo que também ele é um filme que tem um aspecto técnico muito bem feito. Porque as batalhas são muito legais, são muito bonitas. O design é muito legal. E os personagens realmente são... Tem personagens que funcionam e tem personagens que são péssimos. O protagonista é um péssimo personagem. Eu consegui identificar isso, que o protagonista é um péssimo personagem. Mas tem alguns que eu gostei, como o Mickey, o Yugi Nagata, que eu acho que são personagens que funcionam, né? Baseado nos argumentos que vocês trouxeram, eu percebi que o advogado de ataque, ele concordou muito com o advogado de defesa. Eu acho que ele não aproveitou os argumentos para criticar muito o filme. Deste modo, claro, absolvido o filme Battleship de ser um filme bosta. Muito bem. Vem, Alex, me dá um abraço. Estou aqui cumprimentando o Alex, o Peter Berg. Conseguimos! Sendo isso, Battleship está absolvido. Então, parabéns, Battleship. É um filme muito bosta que conseguiu ser absolvido no nosso tribunal. Olha, foi difícil pra caralho defender essa bosta desse filme. Eu me esforcei, criei argumentos aqui que nem eu sei como eu criei, mas, bem, defendi. Eu só perdi por um motivo. Eu gosto do filme, por isso que eu concordei. O que, que eu vou fazer? Não exerceu sua atividade, cara. Meu Deus. Devia ter malhado o filme, cara. E agora nós somos o podcast que declarou que o Battleship é um filme não bosta, cara. Eu não vou falar que ele é um filme bom. Eu falei que ele é um filme não bosta. Bem, é nosso primeiro You Can Handle the Truth, né? Nosso primeiro formato nesse estilo. Eu espero que o ouvinte tenha gostado. Se você gostou, por favor, converse com a gente. Pense em outros filmes que a gente pode trazer aqui. Foi a nossa primeira tentativa, a gente promete melhorar. A gente promete que o advogado de ataque vai atacar mais. Não precisava disso. A gente vai continuar sendo criativo. Com certeza outros participantes desse podcast vão entrar aqui e vão também discutir. Acho que quando tiver dois de cada lado também pode funcionar bem. Mas enfim, com certeza a gente vai voltar. E depende muito de você. Se você gostou, por favor, fala com a gente. E é isso, né? A gente volta no próximo episódio e a gente tem os recados finais pra você escutar. Certo? Certo. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou. Bem, para comentar sobre esse episódio e qualquer outro, manda e-mail pra gente, né, de patriarca@gmail.com. Comenta no post do episódio, escuta os outros pelo site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os episódios que a gente já lançou, consegue assinar o cast nos seus agregadores, inclusive nós estamos agora no Spotify, é só procurar Nerd Patriarca lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, o Twitter é o @nerdpatriarca, e você consegue encontrar outras, por exemplo, o Instagram, lá pelo site. Você também pode interagir com a gente que produz essa bagaça através do nosso grupo aberto no Telegram. Você acessa o link do convite pelo site ou pelo próprio post do episódio. Lembrando, agora você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sem um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrinho.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça o nosso projeto e as nossas humildes recompensas. Com apenas R$1 você já ajuda a gente bastante. Faça como o nosso padrinho desse mês, o Jonathan Giordano, doou R$10 e está sendo citado aqui. Valeu, muito obrigado. Também estamos no PicPay, é só procurar Nerd Patriarca e ajudar a gente, certo? Valeu, galera, até o próximo episódio!